Bom, o assunto de hoje é não fazemos somente o mal. Isso aqui foi tirado um artigo da Folha Espírita agora de maio de 2017, do W.A. Quinn. Ele é um colaborador da Folha Espírita, ele é um trabalha no Centro Espírita de São Paulo e ele tem uma coluna dele que ele escreve em todos os meses na Folha Espírita. Na verdade, o que ele escreveu aqui é uma história. É uma história do espírito da Maria Lucinda. Quem é que é essa Maria Lucinda? A Maria Lucinda é um espírito trevoso que chegou assim ali na sala de desobsessão e doutrinação, extremamente apavorada. Apavorada, porque ela tinha feito muitos erros, ela tinha cometido muitas atrocidades na vida dela, ela estava extremamente com sentimento de culpa, ela não sabia se encontrar, ela enxergava pessoas querendo agarrá-la. Isso acontece constantemente aí nos trabalhos de desobsessão e doutrinação ali na sala de desobsessão, né? Na nossa casa. Isso aqui acontece em todas as casas espíritas, é normal, certo? Então vem essas entidades espirituais extremamente, eu diria até que extremamente odientas e ao mesmo tempo arrependidas. Elas não sabem exatamente o que elas têm que pensar, se elas têm que se arrepender ou se elas têm que se revoltar. Mas essa aqui, ela estava extremamente arrependida. E aí o médium doutrinador, ele tentou acalmar ela, dizendo que se ela estava aí, é porque algum motivo tinha. Aí ela dizia assim, eu sou uma errante, eu estou lendo agora, cometi muitos erros, tenho consciência disso, e por certo Deus não me perdoará. Eu só fiz o mal. Minha vida foi um equívoco. Eu não tenho salvação. Piedade. Quer dizer, ela estava extremamente arrependida daquilo que ela tinha feito na sua última existência. Aí o médium doutrinador, né, ou a médium, tentava dizer assim, nós não fazemos somente o mal, minha irmã. Mesmo que seja em doses diminutas em nossa existência, alguma coisa boa, nós realizamos. E você está sendo socorrida por algum motivo. Não, ela dizia, não. Ninguém poderá fazer nada por mim. Meus erros foram comprometi minha vida muito. Eu fiz muitos erros na minha vida. Muita gente, principalmente mulheres e crianças, foram extremamente prejudicadas por mim. Aí, nesse momento, o médium doutrinador, que ele tem o seu médium, o seu espírito protetor, né? O espírito benfeitor vem no lado dele e diz assim, lembra-se, minha irmã, através do médium doutrinador, intuído pelo benfeitor do médium, lembra-se, minha irmã, de uma manhã de domingo, que eu vi que estava faltando alguma coisa, que uma manhã de domingo, quando sentada na varanda de sua residência, recebeu uma jovem desesperada, com o cabelo em desalinho e semblante abatido, pedindo que a acolhesse em sua casa de prostituição. Essa mulher aí que veio ali arrependida, ela era uma dona de uma casa de prostituição, para que pudesse viver ali e ganhar a vida, pois fora expulsa da casa dos pais por estar grávida. Aí ela disse assim, Quem lhe falou sobre isso? Aqui ninguém sabe nada a esse respeito, ela falou. Isso era um segredo dela, né? Isso não importa, querida irmã. Mas agora, sua ação benfeitora, conduída com a deplorável situação da jovem, você não acolheu nas dependências das mulheres. Quer dizer, ela não tinha acolhido, ela não acolheu essa mulher grávida, essa jovem grávida, nas dependências das mulheres prostitutas, que vendiam ilusões e prazeres. Ela tinha um outro imóvel, ela era proprietária, ela era uma mulher que ganhava dinheiro, né, através da prostituição. Ela tinha um outro imóvel, muito pequeno, e depois de mobiliar ele mais ou menos, ela colocou essa menina grávida lá, naquele local lá, para ela viver lá até ter a criança. Mas ela foi além disso, pois em seguida procurou o homem, o parceiro daquela jovem, orientando-o para que assumisse a sua responsabilidade paterna. Afinal das contas, ele tinha concebido um filho junto com ela. Afinal das contas, uma criança não se faz só com a mulher, só com o homem. O casamento foi feito. Ele voltou para ela, o casamento foi feito, e além daquela gravidez que trouxe ao mundo um robusto garoto, o casal concebeu mais 2 filhos. O que que fez ainda essa mulher, que estava totalmente arrependida lá naquela sala de desobsessão? Ainda procurou os pais dos 2 jovens e conseguiu convencê-los da necessidade de apoiarem o casal nessa sua nova família de 3 filhos. Era uma nova família e ela não tinha se prostituído, essa jovem. Ela tinha casado e constituído família. Daí para frente, a vida seguiu seu curso normal, tendo ela, a prostituta essa, a mãe, digamos, a chefe da casa de prostituição, ela angariou, digamos assim, ela ganhou, diante dessas circunstâncias, 2 filhos e 3 netinhos do coração. 2 filhos, que foi a mulher que ela acolheu, a menina aquela, o marido que ela foi procurar e os pais. E, inclusive, 3 netinhos do coração. Além da amizade e a gratidão dos genitores desse casal. Aí diz ela: meu Deus, como o Senhor tem todos esses detalhes? Essa decisão me proporcionou as verdadeiras alegrias da minha vida infeliz. Na verdade, foi a única coisa, diz ela, que na minha vida eu tive de felicidade. Foi quando eu fiz isso. Aí Maria Lucinda, agora mais calma, encontrava um pouco de equilíbrio e serenidade. Aí diz assim o doutrinador: veja, minha irmã, na vida não podemos somente fazer o mal, mas, por certo, sua curiosidade deseja saber como chegou até aqui, agora sendo socorrida, não é? Perguntou: como é que você chegou até aqui? Como é que você está sendo socorrida? Aí ela disse assim: tudo isso mediunicamente, né, gente? Sim, ia perguntar isso através do médium que incorporou essa mulher. Então olhe bem para a frente e veja quem vem chegando. Foram eles que rogaram a Deus em seu benefício. Entre lágrimas e tremenda emoção, Maria Lucinda repousa seus olhos cansados sobre os pais do casal que, com tanto carinho e atenção, um dia ela acolheu e cuidou como se fossem seus próprios filhos. Naquele quadro de sentimentos e emoções, estava aí desenhada a lei da causa e do efeito. Nada mais do que um grande exemplo da causa e do efeito. Tinha ela errado muito, sim, pois que por muitos anos se beneficiou financeiramente, juntando uma grande fortuna explorando mulheres indefesas numa casa de prostituição. Sim. No entanto, também se sensibilizou pelo drama de uma jovem desprotegida que fora expulsa do lar porque ela estava grávida. Há muitos anos atrás isso aí acontecia. E você sabe que isso acontecia. O reflexo dos nossos erros apresenta-nos amarguras e sofrimentos. Já o reflexo dos nossos acertos e do bem que fazemos brinda-nos com a serenidade e a paz. Temos a liberdade de decidir. Quando nós chegarmos na, digamos assim, na erraticidade ou no mundo espiritual, se nós soubermos realmente agir de modo certo, não vai ter nenhum espírito benfeitor, não vai ter nenhum guia espiritual, não vai ter nenhum anjo guardião que vai apontar os nossos erros. Eles apontarão os nossos acertos. Vamos refletir sobre isso. Vamos esquecer, vamos nos perdoar, esquecer aquilo que erramos e vamos realmente nos lembrar dos nossos acertos. A equipe espiritual que está aqui hoje, presente aqui hoje, ela não vai apontar nunca nossos erros. Eles apontarão sempre um único acerto que existir em cada um de nós. E é por aí que nós temos que caminhar. Vamos refletir. Obrigado.